As ilusões finais e os amantes naturais, bem dentro dessa casa, mudam de lugar. Toda a natureza dorme com você. Mesmo estando aqui, tenho pressa em não estar. Seja o que for, será. Passos na calçada, aviões na madrugada, canções que a vida chora e corre sem parar. Ando pelas ruas louco pra te ver. Mesmo sendo assim, nunca penso em voltar. Seja o que for, será. Vida humana, quem poderá te entender? Por onde andas, praias de Espanha? Cigana, quem poderá te esconder? Se há luz nos olhos brilhar. Luta de gigantes, quem dirá como foi antes? Se o vento dos moinhos nunca mais soprar, luas que não sabem mais quando nascer. Posso te sentir, mas não quero te tocar. Seja o que for, será. Vida humana, quem poderá te entender? Por onde andas, praias de Espanha? Cigana, quem poderá te esconder? Se há luz dos olhos brilhar.